Preparo, vai. 244, chega na região dos maus, boa viagem. 208, boa, volta abaixo. Busca tá com a minha intuição do rebote? Tá, quase com o rosto. Do bate para a posição. Do... Primeiro 1, contato radar, decolagem, sim, mantendo nível de voo 360, o Leda. 360, está presente o Leda, na 3601. 3601, chama agora sobre Recife, na frequência 1251, término 2835. Recife 1251, término 2835, 3601, bom dia. 3075, taxa autorizada até o ponto de espera da pista 0, via parte 1 no taxa Índia. Quando a parte pronta no ponto de espera, ajuste o altímetro. 1018. Entendeu? 0075, agindo para B, 1015, comprando ali. número 75, decolar número 68, chamar agora o controle de senador, 120, desce 8. 120, camarada, 65 graus, bom dia. Controle, por favor, bom dia, o HM, 75, decolou, cruz agora, linha 7. Xenéia 075, contato radar decolagem, subiu e mantém nível 380, via saída 71, autoridade do ar, Lira. Quando Lira, 380, via ação, com Xenéia 075. Planeta do 161, posição 4, número 4. Meu nome é um autorizado para estacionar para o 104 e abaixo para o site. Do Serra Bravo Golf Romeo, meu pelo número 0 até Taubaté, nível de voo 380, saída salvo 1, transição 1, ativa. Decolando 0, primeira curva direita, transponder 5514. Vai conseguir o controle do Serra Bravo, número 2, 0, deixa eu ver. Confirmando o transponder? 5514. Sente o Rotner 62, com autorizado Guarulhos 380, salvo 1, ativa, pressionou 1, 0, 5. Transponder 120, decimal 8, é o controle de saída. Puxa, minha 3, 5, 1, confirma na saída, salvo 1, lenda, mótica. Salvo 1, lenda, mótica. Puxa, minha 5, 1, confirma na saída, correto, no 07, após pronto, para chegar ao cancelamento. Para o táxi, 129 a bordo, antena Guarulhos, 3 horas 22 da economia. 1961, está autorizado até o ponto de espera, pistola 0, via pista índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro, fundo 0 no 5. Está autorizado o táxi, via índia, ponto espera no 0, 1-0 no 5, ou 1961. Oi Salvador, bom dia, voo 229, está na posição 3, pronto para puxa o funcionamento. 229, contando com a equipe de som, após o instrutor do autor da companhia que está aqui é a retaguarda, estou autorizado por gestionar e pode contratar. Ok, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, está autorizado o gestionamento 229. Autorizado a minha área da colapso, estou no 0, vento 310 graus, 0220. Sempre autorizado a linha C, da colapso, não, 0, gol, 1961. Portão 07 autorizado, chama 25 na parte ponto 7. Eu chamo a parte, 625. Com 961, decolado 17, chama agora o controle, Salvador, 120-29. 208. Chama agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1 no término 28 decimal 35. 251 no término 2835, chama 0750 lá, bom dia. É, controle com 961, cruza 1700. Foi 1961, contato radar na decolagem, sul no término 360, via saída São Bruno. 360, São Bruno. Pronto no ponto de espera, ajuste altímetro no 015, copiado 4 horas e 20 da Colômbia. 015 e chamando pela ponto de espera o 229. 1029, autorizado Daniel Decolar, pistola 0, perto 310 graus, 019. Autorizado Daniel Decolar, gol 229. Gol Alfredo 349, centro da informação Foxtrot. Uno, a linha está autorizada a colapso pelo zero, vento 290 graus, 019. Avenida 1, seu número 135, na frequência número 51, ao pé número 28, personal 35. 251, 28, pode. Salvador 5, 1, decolado 1. 2006, chama agora o controle, Salvador 120, décimo 8. 208, décimo 8. 349, na escuta, 34. Pelo 349, autorizado, se abra o Romeu Juliette, via Pêndulo 44, até a veia, nível de voo 380, saída Salvo 1, transição Dóculo. Decolado 1-0, primeira curva. Direito transponda 5517 para fazer o controle em Salvador, 120 décimo 8. Guarda para o centro. Guarda. Subida Salvador, próximo bloco. Aciona 5517, decolada 10, curva direita, chama o controle após 120 décimo 8. 1349, próximo número copiado. 327. O transporte não está correto, é pode conseguir o estacionamento portão 07. Corrigindo o portão 09. 7, apareceu o puxo, o 09. Esse não foi encurtado, irá haver conflito mais à frente. Mantém a pula de leva e chama o centro de exercício agora. Na frequência número 25, décima 1, é número 28, décima 35. 25, 23, 29. Até o meu Vitor até o confirme, é 345. Até o meu Vitor até o. Pelo meu visual para a Serra, novembro é Delta Hotel, autorizado até o limite terminal, conforme a nota do plano de voo, nível 105. Na cola da pista 17, curva direita, mantendo o pé no correio do axé, pelo fora da barra, ou liberação do controle. A gente responde a 5505, frequência do controle 120298. Salvador, muito bom dia, aqui é o Gol, Gol Pinde, informe, satisfeito. Confio no Gol, Gol que informe, that's right. É, Gol, Gol Pinde, e o informe. Solicitou autorização de rebote, na ação bem pra ela, da posição 09. Gol Pinde, informe, entendido que... Está solicitando rebote do pátio 3 até o portão 09 do pátio principal. Ativo. Confio de uniforme, autorizado início do rebote, rebote para ingresso no pátio principal. Ok. Puxa, aqui está aberto, 1349. 1349, autorizado para posicionar portão 09, rebote para o pátio. Isso, reposta de volta. Aumento do... sua saída, isso, claro. Então, quando ele junta o centro Recife, na frequência 95.1, ao término 28.35. Você é com 8.35, já. Comando Tertel, autorizado decolar para o 7 Ventura, 310 graus, 02 Lima. Gol 1349, nós estamos hoje com 139 agora, 3 horas e 43, alterna Guarulhos. 1349, segue táxi até o ponto de espera, pistola 0, via táxi no táxi ainda, resposta pronta no ponto de espera, ajuste, 1-0 no fio. Ok, vai seguir para via táxi seguinte no ponto de espera.